Esta é uma série de estudos que nos foi dada originalmente por um amado irmão chamado Jorge Mitian. E esta visão da igreja foi encarnada por nós, porque ela é de acordo com a palavra de Jesus e com a palavra apostólica, e foi sendo acrescentada lá em Porto Alegre pelos nossos líderes e por nós mesmos, na ampliação da visão da igreja. Quando Jesus disse em Mateus 16, 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali Jesus estava falando de um homem, de uma pessoa, de um homem cujo nome era Pedro, perto da palavra pedra, cefas, quer dizer pedra dura. E assim, Pedro, ele colocou Pedro, e mais tarde Pedro falando à igreja, ele disse que nós somos pedras vivas, estava se referindo ao fato de Jesus ter dito que ele seria uma pedra desta edificação que Deus estaria fazendo. Eu consigo ver Jesus abraçado com Pedro, ou pegando em Pedro, dizendo: tu és Pedro, da mesma forma que tu és Pedro, teu nome representa pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não que Pedro foi o primeiro papa, ou foi isso, foi aquilo, não, sobre a tua vida, sobre a tua pessoa, e vida como você, como os teus, como esses discípulos, sobre estas pedras edificarei a minha igreja. E você não vê Jesus em lugar nenhum dizendo que igreja seria alguma coisa diferente do que aquelas vidas. É ou não é, irmãos? Hein? Pelo contrário, o que Jesus falou de templo? Vai ser destruído, não ficará pedra sobre pedra. O único templo que se conhecia naquela época, o templo de Jerusalém. Existiam sinagogas espalhadas por Israel. Quando a gente vai em Cafarnaum, lá tem a mais antiga sinagoga que restou, né, dos tempos bíblicos. Mas aquilo não é o templo de Deus. Deus não está lá naquele lugar. Sabe onde Deus está? 1 Coríntios 3,16. Os irmãos vejam. Não sabeis. Aleluia. Paulo falando aos discípulos: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Tudo que os homens querem é construir um santuário para Deus, e querem fazê-lo da melhor forma possível. Daí chamam de átrio, de Santo dos Santos, e alguns colocam uma barraquinha lá atrás e chamam de Santo dos Santos. Eu já fui num lugar até que coloca uma arca da aliança ali dentro, e ninguém pode, as crianças estão doidas para ver aquilo ali, mas não conseguem entrar ali, tem uma arquinha. Mas meus amados, Deus não está em lugares feitos por mão humana. Pode ser de diamante, pode ser de ouro, pode ser de pedras preciosas, pode ser feito do melhor material deste mundo. Eu participei na década de 70, porque eu congregava lá em Garden Grove, na Califórnia, de um lugar sendo feito de cristal. Cada bloco de cristal custava $1,300, ali tem mais de 100 mil blocos de cristal, é chamada Catedral de Cristal. Alguns talvez que foram na Califórnia já viram aquilo. Aquilo ali tem milhões de dólares investido em um lugar para Deus. Aquele santuário é todo, aquele lugar que chamam de santuário, né? Todo revestido de ouro, e o pastor desce por uma gangorrinha, vem de cima quando vai pregar, e assim por diante. É uma coisa muito suntuosa. Mas meus amados, Deus não está ali. Deus está ali porque está no coração, na vida de algumas pessoas que ali estão, porque o Espírito Santo vem, e vem e faz em nós morada. Aleluia. E para nós entendermos a igreja, primeira coisa, nós precisamos ter uma visão do que é a igreja. Amém, amados? Do que é esta obra maravilhosa. Aleluia. Glória a Deus. Esta visão tem que ser fortalecida no coração de cada um de nós. E a ausência de visão, ela é um caos no mundo hoje. As pessoas perderam a visão do que é a verdadeira igreja, do que é a verdadeira igreja que o Senhor Jesus continua edificando. Tem alguém que é arquiteto ou engenheiro aqui? Deixa eu ver. Aí, ó. Antes de construir, o que precisa, irmão? Um projeto. Isso mesmo. um projeto, uma planta, e a igreja tem um projeto eterno de Deus. A igreja não foi edificada sem um projeto, não é alguma coisa que começou ao acaso. Jesus disse, tá bom, então eu vou fazer uma igreja. Não, é algo que vem da eternidade, um projeto santo de Deus. Romanos 8, 28, 29, 30 diz, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, aos que justificou, a estes também glorificou. É um projeto que antes da fundação do mundo. Efésios 1, 4 diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos aquilo que Ele quer, santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. É um projeto que estava lá no princípio. Você sabia que o projeto de Deus, que a sua vida, olha para mim aqui, minha irmã, a sua vida foi pensada por Deus, projetada por Deus, e você está aqui porque Deus pensou em você, amou você, aleluia, com cada um de nós. Você estava já incluído no projeto de Deus, meu irmão. Você não é um acaso, a humanidade não é um acaso, é um projeto de Deus. Então Deus tinha uma planta, a planta de Deus é assim, ó, uma família de muitos filhos, iguais ao seu filho Jesus. Deus não tem outro projeto, esse é o projeto de Deus. Deus fez cada homem, cada mulher, cada criancinha que nasce com um único projeto, com um único propósito, é ser parte da família de muitos filhos iguais a Jesus. Quem diz amém aqui? Se você não sabia o que Deus quer com você, qual é o plano de Deus para a minha vida? É ser parte de uma família de muitos filhos iguais a Jesus. Ah, eu não tenho sonho nenhum. Fazer parte de uma família de muitos filhos iguais a Jesus. Quando um homem ou uma mulher descobre isso, a sua vida é transformada, porque ele se encaixa no projeto eterno de Deus, não anda perambulando por esse mundo. Quando você vê uma pessoa sem Deus, saiba que o projeto de Deus para aquela pessoa é este. O que Deus quer com ela não é outro, não é ser rico, não é ser pobre, não é ser homem ou mulher, ou grego, ou americano, ou primeiro ou segundo mundo, não. O projeto de Deus não é nem a sua profissão, meu amado. Eu quero dizer que é ser uma família de muitos filhos iguais a Jesus. Amém, amados. Essa verdade tem transformado o mundo, tem transformado a minha vida, milhões e milhões de vidas têm descoberto o propósito de Deus para suas vidas. Às vezes pensamos na igreja como um lugar onde nós vamos só para receber uma benécia de Deus, uma dádiva de Deus, talvez uma migalha de Deus, ou voltar ao que eu era antes, ou ser feliz de novo, ou refazer meu casamento, ou isso, aquilo. Meus amados, o projeto de Deus é muito além do que isso. Vai muito além do que abençoar você, do que abençoar a sua vida. Deus tem um plano, Deus tem um projeto. Deus sempre teve este propósito eterno, amados. E a igreja tem esta característica, ela não é passageira. O que Deus está fazendo nesse lugar, Sóstens, não é passageiro, não é para terminar daqui uns dias. O que Deus está fazendo aqui é um projeto eterno. Digam comigo, eterno. Mas Azaf é muito longe eterno. É longe sim, é eterno. Igreja é um instrumento eterno de Deus, amados. Aleluia, é um organismo eterno de Deus. É algo que Jesus veio para restaurar, porque o pecado tinha destruído aquilo que Deus tinha planejado. O homem optou pelo pecado. E você vê o Antigo Testamento, todo o esforço de Deus para refazer o seu propósito, desde a criação. Adão e Eva, sabe qual é o propósito de Deus com Adão e Eva? Família de muitos filhos iguais a Jesus. Lá no princípio, em Gênesis, o Senhor começa a falando, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quem estava ali dizendo isso? Pai, Filho e Espírito Santo, a nossa imagem e semelhança, a semelhança de Jesus.